Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que, olha, pode parecer árido, mas é decisivo em concursos de alto nível: a receita pública na Lei de Responsabilidade Fiscal. Vamos focar nos artigos 11 a 14. Nossas fontes aqui são um compilado com dezenas de questões da FGV e um material de revisão bem estratégico. A missão é simples: decodificar a lógica da banca e transformar essa montanha de regras num mapa claro para aprovação. Exatamente. E olha, é um mapa que leva direto para o coração da gestão fiscal, sabe? Entender como a LRF enxerga a receita não é só sobre arrecadar, é sobre como o Estado planeja, como ele é obrigado a cobrar e, o ponto que mais cai em prova, quais são as regras do jogo quando ele decide abrir mão de uma receita. É aí que a maioria tropeça. Então, o que a gente pode dizer é que a grande virada de chave da LRF não é punir, mas sim planejar para não errar. É uma mudança de mentalidade, né? De uma gestão que só apaga incêndios para uma que, na verdade, evita o fogo. Faz todo sentido. Mas vamos para a prática. A gente sempre associa a gestão fiscal ao executivo, mas como que o judiciário ou o Ministério Público, que tem tanta autonomia, se encaixam nessa, digamos, camisa de força fiscal? Essa pergunta é excelente, porque ela vai direto numa das pegadinhas mais clássicas da FGV. O material de revisão deixa isso muito, muito claro. A LRF é uma norma nacional. Ela vale para a União, estados, DF, municípios, sem exceção. E isso abrange, assim, todos os poderes: executivo, legislativo, com seus tribunais de contas, o judiciário e o Ministério Público. Ah, então a banca adora aquela história de que a autonomia do MP o livraria disso. Exatamente. A banca cria um cenário onde a autonomia administrativa e financeira, por exemplo, seria um escudo. Mas é falso. A autonomia não protege contra a responsabilidade fiscal. A lei vale para todo mundo que gerencia dinheiro público. Ponto. É entendido. Se a regra vale para todos, vamos ver como ela se aplica. A primeira grande prova de fogo que o material aponta é a mais básica de todas, a obrigação de efetivamente cobrar os impostos, artigo 11. Parece óbvio, né? Mas a LRF transforma essa obviedade numa regra de ferro. Uma regra de ferro. A definição é perfeita. O artigo 11 não deixa, assim, nenhuma margem. Ele define que um pilar da gestão fiscal responsável é o ciclo completo. O ente tem que criar o imposto, tem que prever quanto vai arrecadar com ele e, o mais importante, tem que ir lá e cobrar de fato. Não é uma escolha, sabe? Um prefeito não pode só por popularidade, sei lá, engavetar a cobrança do IPTU. A LRF diz que isso é uma omissão grave. E essa omissão tem um preço. As questões 7, 12, 26, 39, elas batem muito nessa tecla. Qual é a penalidade real? O que significa na prática um município pequeno perdeu o direito a transferências voluntárias? Significa um estrangulamento financeiro, basicamente. Transferências voluntárias são aqueles recursos que a União ou o Estado repassam, sem que seja uma obrigação direta, para construir uma creche, pavimentar uma rua, um projeto específico. A sanção é um recado muito claro. Olha, se você não está fazendo o seu dever de casa, que é cobrar seus impostos, não conte com a minha ajuda extra. Entendi. Isso força o gestor a ser mais diligente. Com certeza. Evita que ele se acomode, que viva de pires na mão, né? Para o município pequeno, perder acesso a um convênio desses pode paralisar projetos essenciais. Certo. Então, a lei exige que o gestor arrecade. Mas a gente sabe que na política, às vezes, o popular é o contrário. Dar um benefício fiscal, uma isenção. Como a LRF lida com essa tensão? É aqui que a gente entra no artigo 14, o campeão de audiência da FGV. Exatamente aqui. O artigo 14 é o mecanismo que a LRF criou para controlar essa generosidade com o dinheiro público. Primeiro, é importante saber o que a lei chama de renúncia de receita. A lista é bem precisa. Anistia, que é o perdão de multas; remissão, que é o perdão da dívida em si; subsídios, crédito presumido; e o mais comum de todos, a isenção, que não seja para todo mundo, ou seja, em caráter não geral. E um ponto crucial: qualquer alteração de alíquota ou de base de cálculo que diminua o imposto para um grupo específico também entra aí. Ok, a lista é clara. Mas o que as questões mostram é que aprovar um benefício desses não é só ter vontade política. Tem todo um processo rigoroso. Quais são as barreiras que a LRF coloca? Então, a lei estabelece um caminho com duas exigências básicas e depois uma bifurcação. As duas exigências que valem sempre são: primeiro, apresentar uma estimativa do impacto no orçamento, ou seja, quanto se vai deixar de arrecadar no ano em que o benefício começa e nos 2 anos seguintes. E segundo, a medida tem que estar de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Sem isso, a conversa nem começa. Certo. Estimativa de impacto e conformidade com a LDO são a base. Mas aí o caminho se divide. É aqui que a coisa fica traiçoeira nas provas, né? É exatamente aqui. Depois de cumprir esses dois requisitos, o gestor tem duas vias, uma como alternativa para a outra. A primeira via é a da compensação. As questões 13, 15 e 34 mostram bem isso. A ideia é um jogo de soma zero. Se você está abrindo mão de uma receita, precisa indicar de onde virá o dinheiro para cobrir aquele buraco. Ah, tipo aumentar a alíquota de outro tributo ou criar um imposto novo? Isso. Aumentar a alíquota, ampliar a base de cálculo, criar um tributo novo. Basicamente, é tapar um buraco, abrindo outro, mas de forma controlada. Entendi. É uma lógica de um entra, um sai para a receita. Mas e se não tiver um novo tributo para criar ou uma alíquota para aumentar? O benefício fiscal está morto na praia. E aqui está o pulo do gato, a chave que a FGV usa para separar os candidatos. A resposta é não. Existe uma segunda porta, a segunda via, a da compatibilidade orçamentária. Em vez de criar uma nova receita, o proponente pode demonstrar que aquela perda de arrecadação já estava prevista na estimativa de receita da Lei Orçamentária Anual, a LOA. Ah, então não é só sobre compensar, é sobre planejar antes. Exatamente. E o ponto fundamental é provar que essa renúncia não vai comprometer o cumprimento das metas de resultado fiscal que estão definidas lá na LDO. O que é fascinante e perigoso para o candidato desatento é como a banca explora essa alternativa. Ela adora criar um cenário onde a compensação direta não existe, fazendo parecer que a renúncia é ilegal. Mas o candidato bem preparado sabe dessa segunda porta. Exato. Se a renúncia já estava no radar do orçamento e não fura as metas fiscais, ela é perfeitamente válida. A questão 10 é um exemplo cirúrgico disso. Dominar essa alternativa não é um detalhe, é o que garante o ponto na questão. Entendi. É uma nuance sutil, mas totalmente decisiva. Agora, como em todo sistema rígido, a FGV adora testar as saídas de emergência, as exceções. Quais são as situações em que nada disso se aplica? Existem duas grandes exceções e ambas são figurinhas carimbadas nas provas. A primeira envolve os chamados impostos extrafiscais. As regras do artigo 14 não se aplicam para alterações de alíquotas do imposto de importação, o II, de exportação, IE, do IPI e do IOF. E qual é a lógica por trás disso? Por que esses impostos específicos ganham esse passe livre? Porque a função principal deles não é só encher os cofres do governo, mas sim regular a economia. São ferramentas de política econômica que exigem agilidade. O governo pode precisar baixar o imposto de importação de um insumo rápido para controlar a inflação, ou aumentar o IPI para desestimular o consumo de algo. Se a cada mudança dessas fosse preciso passar por todo aquele processo de compensação, a ferramenta perderia a eficácia. As questões 13 e 62 exploram isso. Faz todo sentido. A agilidade da política econômica não pode ser refém da burocracia fiscal. E qual seria a segunda grande exceção? A segunda é uma dose de puro pragmatismo, de eficiência administrativa. As exigências de compensação não valem para o cancelamento de um débito cujo valor seja menor que o seu custo de cobrança. É quase como um cofrinho com moedas de um centavo. O esforço para levar no banco e trocar é maior do que o valor que está ali. Boa analogia. A LF basicamente diz ao governo: olha, não gaste R$200 para ir atrás dessas moedinhas. Foque no que importa. As questões 23 e 41 são sobre isso. Uma medida de inteligência para não fazer a máquina pública girar em vão. Ótimo. Isso deixa as regras da renúncia bem claras. Mas a gente falou sobre arrecadar e sobre abrir mão de arrecadar. Tudo isso depende de um ponto de partida sólido. a previsão da receita. Como a LRF garante que o orçamento não comece com uma peça de ficção, como uma estimativa super otimista só para poder gastar mais? Esse é o papel do artigo 12, que estabelece os critérios técnicos para essa previsão. A lei exige que as estimativas sejam feitas com base em normas técnicas e legais e que levem em conta obrigatoriamente três fatores: os efeitos de mudanças na legislação, a variação de preços, ou seja, a inflação, e a projeção de crescimento econômico. Não pode ser um número tirado da cartola, sabe? Imagino que não baste dizer que levou em conta. É preciso mostrar as contas, certo? Exatamente. A transparência é a chave. A proposta orçamentária precisa vir acompanhada de um demonstrativo. Ele tem que mostrar a arrecadação dos últimos 3 anos e uma projeção para os 2 anos seguintes. E mais, o executivo tem que apresentar a metodologia e as premissas que usou para chegar naqueles números. As questões 4, 6 e 56 focam nesses detalhes. E nesse ponto, qual é o papel do Poder Legislativo? Se o executivo manda a proposta e os deputados acham que a previsão está baixa, eles podem simplesmente aumentar o número para acomodar mais despesas ou emendas? Não podem. A LRF protege a natureza técnica da estimativa contra interferências puramente políticas. A reestimativa da receita pelo Legislativo, como a questão 14 deixa bem claro, só pode acontecer se for comprovado um erro ou omissão de ordem técnica ou legal na proposta original. Ou seja, não é uma discordância política. De jeito nenhum. O Legislativo precisa apontar uma falha técnica no cálculo do Executivo. Isso blinda a peça orçamentária e a torna mais confiável. Perfeito. O mapa parece bem completo agora. Chegando ao fim, vamos só consolidar os pontos críticos para quem está se preparando. Primeiro, a obrigação de arrecadar não é uma opção. E a punição, a perda de transferências voluntárias, é severa. Segundo, o coração do tema, a renúncia de receita com suas duas vias possíveis, a da compensação ou a da prova de que o orçamento já absorve o impacto. E, por fim, não esquecer as válvulas de escape, os impostos extrafiscais e o cancelamento de débitos pequenos. Exatamente. A análise das questões da FGV mostra isso. Quem domina a interação entre esses pontos, especialmente a alternativa para a renúncia de receita, está muitos passos à frente da concorrência. É o núcleo duro do que é cobrado. E, para fechar, como sempre, que ideia podemos deixar para uma reflexão mais aprofundada? Bom, a nossa conversa hoje girou em torno do rigor da LRF para se abrir mão de uma receita lá no artigo 14. A gente viu todo o processo de planejamento, de estimativa de impacto, de compensação para renúncia. Uma questão interessante para se aprofundar seria como esses mesmos princípios de responsabilidade e planejamento se aplicam na outra ponta, ou seja, na criação de despesas obrigatórias de caráter continuado, que é tratado no artigo 17 da mesma lei. Será que existe uma simetria na forma como a LRF trata a queda de arrecadação e o aumento permanente do gasto? Investigar essa relação pode revelar uma visão ainda mais completa da lógica de equilíbrio fiscal que a lei inteira busca construir.